preconceito porque mas pode crer, tá aí o meu CD. De coração, meu irmão, ele é pra você. Sei lá eu se você está acostumado. Meu, inspire fundo antes de escutá-lo. Tô viajando, o bagulho já está tocando. É que ainda não estou me conformando, mano. Há mil anos tô tentando estar lançando meu disco. Ser bom no Brasil é proibido. Meu talento tá valendo o terço de merreca. Pro maloqueiro ser um puto cheio de pereba. Ligado nos empresários que leva até a cueca. Ainda sou visto como boyzinho que dá show em festa. Arrasado pros mano, eu vou cantando. Você no seu barraco que é chapado, vai escutando, mano. Cansei de plantar bonzinho e colher malvado. Agora morreu o bugre vendo e nasceu o bugre. Não sei se você está gostando, mas pra isso obter estou me esforçando. Às vezes você está se enganando, sabe que é de mano, mas tá recusando. Não sabe que escutar e sai rebolando. Poster vai pendurar porque fulano é Beltrano. Mas é a curtir, dançar e subir. Nasci pro hip hop nasceu pra mim. É difícil, eu sou branco, não tem cafuné. Tive que pagar de manco pra andar de pé. Temos a mesma polícia que é mocho, lero, pé. Viramos a mesma carniça, temos a mesma fé. Nem é querendo subir no pé de batata plantado no asfalto. Só quero continuar sem vergonha o que eu faço. Sem vergonha o que faço, sem vergonha o que eu faço. Quem? É, bora. Ah, pera aí. Quando o pivete morava dentro de um caminhão, minha infância dançava junto com meus irmãos. Pra garantir o fubá, arroz, talvez feijão. Não tinha carne, mas o meu pai andava com as próprias mãos. Espantava mais do que a rota mata. Em casa, cê tanta barata que nós nem matava. A vida assim não é a boa, sangue bom. Passei e aprendi, sou a pessoa que eu sou. Já paguei, me humilhei, só não dei pra cantar. DJ, porta da minha cara, queria fechar. Comecei a fazer o tráfico, virei voado. Meus coroas decidiram internar meu rabo. Sem mim na reunião, todo dia de remédio me entupiam. Me escravizavam e me prendiam. 9 meses, saí de lá, mesma porcaria. Todo dia, a noite vira. Se eu fosse pior, que pela cabeça dos outros eu tava fudido. Mas desde 96, sei que o rap é meu instinto. Se não tocar no eu, saio matando até de óculos. Começando com você, eu estouro seus miolos. Nunca tive apoio de família nessas alturas, mas eu trombei o Léo da casa, aleluia. Pra cantar, mas não ópera, não. Mas firmeza, tá aí ó, a hip hopera. Salve, salve pra todo mundo que tá no mesmo corre. Aí, se você tiver um sonho, lute. Porque se você nasceu pra cantar, mano, nem morrendo pra parar.